Salvador, boa noite, objeto 5899, vai atingindo 1970, perdeu contato com o Recife. 5899, essa identificação, desça para o nível 060, chegada à Mari. Identificou 060 na Mari, 5899 web. Controle Salvador, boa noite, 96, sentido da Charlie. Boa noite, 96, desça para o nível 070, chegada à Mari. 070 na Mari, boa noite, 96. Objeto 5899, confirma a velocidade indicada? 318 nós. Redução 250, objeto 5899. 250, 59. A 3291, retoração para o sequenciamento, cruza a direita na proa 230. Direita 230 para 3291. A 3291, prossiga para 2000 pés, ajuste no 018. No 018, 2000, para 3291. Azul 4062, desça para 2000 pés, 1018, ajuste, reposta brisada na LS. Descendo para 2000 pés, 1018, ajuste, azul 4062. Controle, boa noite, Gol 805, na escuta. Boa noite, Gol 805, desça para o nível 050 na chegada, Mari. 650 na Mari. 1896, prossiga para o nível 050, redução para 2109. 050, 2109, Gol 1896. Jet 5899, desça para 2000 pés, ajuste no 018, redução para 2109. 899 da Abjet, para o cercamento, mantenha presente pro seu vetor, limite localizador. Vai manter presente pro e limite ao lock, 599 web. Atinge 2000. Vai manter 2000 pés, em mais 2 minutos a gente dá o último vetor para o localizador. Jet 5899 para o localizador, direita para o 060. Direita 060 para o Lock 5899. A 3891, curve à esquerda para o 160 para interceptar o locatador. Esquerda 160 para o lote, da 3891. 1896, vai descer para 3000 pés, manter a presente proa, subvetor, limitado pelo localizador. Desce para 3000 na proa, limitado pelo lote, voa 1896. Está estabilizado no localizador azul 4062. 4062 complete, aproximação, torre 186. 1-1-8-95, azul 4062. 4062, centro, torre 1-1-8-9-5. Tchau, boa noite. 3891, redução para 1-7-0-9, 170. 3891. Torre Salvador, azul 4062, estabilizado na final ILS X-ray, pista 10. Estabilizando o localizador do Webjet 5899. 5899, mantém a presente velocidade até passar a duna e aguarde transferência. Gente, vai manter presente velocidade guardando transferência 5899. Localizador, tem 3891. A 3891 reduz para aproximação e aguarde transferência. Reduzindo. Vem redução para 1709, voo 1896, desça para 2000 pés. 2000, reduzindo 1709, voo 1896. Voo 1896, que condições pode interceptar o localizador nesta proa? Intercepta nesta proa, voo 1896. 5899, jet, compete aproximação, torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Voo 1805, prossiga para 2000 pés, ajuste 1018, reporte autorizado na ILS. Ok, 2000 pés, informarei no ILS. Estabilizado, voo 1896. 3891, complete aproximação, torre em 1895. 1895. No ILS, voo 1896. Voo 1896, mantenha a escuta do controle e aguarde transferência. Voo 1896, complete aproximação, torre em 1895. 1895, confirma? 1895, voo 1896. 1895. 805, complete a aproximação, torre em 1895. Ei, bom dia, boa noite. Controle de Salvador, que é o Gol, Gol de Alfa. Aqui é o Gol, Gol de Alfa, senhor, no, na posição número 5, o Ping é número 5, é, solicitando autorização de reboque até a remota do pátio 1, posição 12. Gol, Golf, Golf Alpha. Ok. Negativo, senhor. É a remota do pátio 1, é, posição 12. Ah, escuta, não ficou de alfa. Ciente, iniciando o reboque nesse instante. Dor, boa noite, tá? 3152, transfere 1700 pés na PUCA. 330, 3152, saída PUCA. 330, PUCA, tá? 3152.